Polo 645, Chimentur, 118, décima noite. Vamos lá. Boa noite, Polo 645, vou cancelar o nome dela. 645, acho que a próxima está aguardando, que está livre. Guardado. Meia solo 27 à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Ok, tá falando 219, boa noite, mano. Vamos meio aí. Autorizado, não no zero, vento no zero, zero graus, uma centena com 09 nós. Calibre pouso na 10, 645, poderia baixar um pouquinho o brilho do papel? Quilômetro 143, desce para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado em LS X-Ray da Piscina 0, repasse habilitado. Chalame 143, Chalame Torre Salvador 118, decimal 9. Chama agora o solo 219, boa noite. 219, boa. Meu ONU 43, ajuste de altímetro 1012, o vento 120 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Juliano 43, na Solas 33, à direita na Fox Sol 121, decimal 9, boa noite. Prossiga para controle. Firme indicativa, matrícula. E agora posicione-me, por favor. Mantendo 510. Mantém a linha do litoral sul, direção ao farol de Itapuã, e uma para mais. A parte visual com aeródromo. Chile, uma para mais. Mike, é Sony 0134. Mike, consegue torre de Salvador, azul 2591, da Capotosfera. Zona, boa noite, cruzado, alinhar, decolar. Pistão no zero, vento 100 graus com 08 nós. Ali decola, azul 2591. Confirmo de Mata Palmeiras. Passou para a Barra, na Proa, respondeu a de Mata Palmeiras. Azul, 591 decolos 43, controle 119, decimal 8, tomou um bem, boa noite. 98, 591. Da linha e manter, pistão no zero. Alinha e mantém na 1 no zero. Controle Salvador Azul 2591, tá decolado na Coral, 1 no Bravo. 19, decimal 8, gentileza. Opa, perdão. 2591, decolado Coral 1 no Bravo. Azul 2591, contato radar, via saída Coral 1 no Bravo, suba para nível de voo 160. Corona Bravo, número 0, pode para o plano de Coral, azul 2591. Autorizado, direto Coral, azul 2591. Coral, 2591. Mike, confirma, pouso em Salvador? Afirmo, pouso final Salvador, bateu 4. Sim, te chame a torre, frequência 118, decimal 95, Lima, Papa Mike. Vai chamar a torre, 1295, Lima, Papa Mike. Ok, então é manter a proa, chamar 198, acionei a 620, agora. Oxalá, 6201, boa noite, contato radar, mantenha a proa até 3.000 pés, após 3.000 voa direto Leda e submantém nível de voo 360. 360, mantenha a proa até 3.000, após 3.000 vai voar Leda, 6201. Bom, Mike, boa noite, altímetro no 012, confirma intenções? Pouso no pátio rapidão. Direto no Pátio 4 ou solicita prosseguir para o 17? Direto no Pátio 4. Livre, recorte na curta, o vento para cheque 90 graus com 9 nós. 9 nós, ajuste. 1-0 no 2, fodeu, uma papa mais, reportar na curta. É, só vou lá e visual com o Pad 4 na curva final. Devolva Mike, reporte solo controlado, pouso a critério no pátio, vento 090 graus com 09 nós. Continua solo controlado, devolva Mike. 4206, boa noite, autorizado. Alinhado, decolar, pistão no 0, vento 090 graus com 09 nós. Autorizado, alinhado, decolar, azul 4206. O ajuste no 012, autorizada, assinou ali a X-Ray responsabilizada. 12 mil pés, 1012 ajustes, responsabilizada ali a X-Ray, gol 1966. Oxené 6201, para sua informação, tem o tráfego na sua posição de 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 090 em subida para 160, Alfa Tango 72. 6201, tem o tráfego 1-0. Mike no solo 5-4, livre frequência, boa noite. Decola 5-5, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8, controle, boa noite, azul 4-2-0-6. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, boa noite, aciona identificação, via chegada à mão, reporte para a descida. Acionar a identificação, reportará para a descida. Xané 6201, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, ATR 125, decimal 1. 2835251. Oceané 6201, boa noite. Boa. Papá Romeu, papá, para a descida. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, desça até o nível de voo 080. Descendo para o 080, Papá Juliette, Papá. Controle azul 2591, ao coordenação com o setor adjacente para pedir proa de Raíra. Azul 2591, na ciência, guarde. ...966, complete final e association da torre, frequência 118, decimal 95. 1895 com a torre, gol 1966, boa noite. Boa. Controle, Salvador Azul 4206, verifica nível 350. Azul 4206, ciência, guarda de coordenação. Aguardando. Azul 2591, não autorizado, direto Raíra. Autorizado Raíra, azul 2591, obrigado. Azul 4206, autorizado, nível final 350. E chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Autorizado 350, agora 102 545 285 azul 420. Boa noite. Boa. Seu papá Juliette Papá, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. Descendo para 4.000 no 012, o papá Juliette Papá. Torre Salvador, boa noite, gol 1966, final da 1-0. 5.5 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Chamarei Ilhéus, 1201, 1251, obrigado, boa noite. Boa. 966, no solo 04, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. À direita, 1219, gol 1966. Sequenciar o táxi à direita via pista, reportar a cabeceira no 0 AL pronto. Táxi via pista, reporte a linha de pronto, cabeceira no 0, limpo 07. para 2000 pés. O ajuste no 012 autorizado. Afinal, ele é successful e repassabilizado. Descendo para 2000 no 012. Reportará estabilizado no ILS X-Way, o Papá Juliette Papá. Na 1-0-3-2-3, boa noite, Flores. Noite, 3-2-3, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Decolo 1-2, controle 1-9, decimal 8, tomou boa noite. 12-9-8, limpos. Corre de Salvador, boa noite, chegou 1-8-6-9, no ponto espera da 1-0, pronto. Pode, boa noite, 6-9, mantém o ponto espera. É você, 1-8-6-9. Salvador, boa noite, Olimpo 07 decolado, a subida para 050. Olimpo 07, contato radar, suba para nível de voo 050, após 2000, direito em rota. Após 2000, direito em rota, Olimpo 07. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2712, está pronto, ponto de espera da Índia. Boa noite, Azul 2712, mantendo o ponto de espera. Sente, mantendo 2712. Zero, vento 090 graus com 08 nós. Colagem autorizada para 2-3, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha manter no zero, gol no 8-9. 450, Unipu 07. 7, copiado. Boa noite, sou 3283. Controle Salvador. Uma boa, sou 3283. Então, 3283, seja conforme autorizado, nível de voo 360, saída Arguna, aguarde o contato radar, não recebo seu transponder. Pode checar agora, se ele já... Então vai subir no Lago 1, para o 360, seu 3283. Agora sem contato radar, cruzando 2.800 pés, autorizado, direto Elefa. Não adianta Elefa 3, 2.800. Falamos que não. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, complete final LS Situation, minha torre. Frequência 118, decimal 95. 7, chamar a torre em 1-1895. Boa noite, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, estabilizado no ILS Situation. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, com a aproximação, agora pista livre, altímetro 1-0, 1-2. Gente, aguardando a pista livre, 1-0-1-2 no altímetro, Papá Juliette, Papá. Uno 869, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 00 graus com 08 nós. Autorizado a decolar, já no zero, Uno 869. Decolou de 2-0, controle 1-1-9, decimal 8, tá bom, foi boa noite. Caralho, 8, boa noite. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, pouso autorizado, pista 1-0, o vento é 1-0-0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós. Gente, o Papá Juliette, Papá, passou externo, tá baixado e travado, já visual. Via Sui Darbuno, suba para nível de voo 360. Arbuno 360, foi esquema. 3283, Channel Centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288-260, 3283, boa. Azul 2712, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter cabeceiro no zero, azul 2712. Na Delta, solo 121 decimal 9, boa noite. Decolar, pista 10, vento 090 graus com 09 nós. 7 livre decolagem, pista 10, azul 2712. Autorizado alinhar e manter, pista no zero. Vale, mantém no zero, Luno 869, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 1288, 1260, gol 869.